2 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler a partir do 4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, está falando de Jesus. Contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele. Fala comigo, nós somos fracos nele. Mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Deixa eu ler de novo esse versículo, querido, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Amém? Fica aberto aí que eu vou estar analisando outros textos. Queridos, nessas quartas-feiras, eu quero estar ministrando uma palavra um pouco direcionada. Eu queria estar desafiando você a não estar perdendo essas quartas-feiras. Eu vou estar até, inclusive, a turma que tem alguma fazer na igreja, para não faltar de forma nenhuma. Nessa quarta-feira eu quero estar ministrando uma palavra um pouco mais direcionada, até sobre autoridade espiritual, e seria bom, todo mundo está envolvido nisso. Mas Paulo, quando ele fala aqui de reprovação, ele fala também de aprovação, e ele dá uma cutucada, né? Ele fala que Jesus Cristo foi crucificado em fraqueza, mas ele ressuscitou, vive em poder. Então, quando ele fala também da nossa condição, e se você voltar um pouco o texto, daqui a pouco nós vamos ler, em Coríntios mesmo, quando Paulo fala que quando eu sou fraco, ele fala aí que eu sou forte. Fala, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque o maior desafio da fé, o maior desafio da vida cristã, é você estabelecer um parâmetro na tua vida de fé. Quando eu digo parâmetro de fé na tua vida, eu não estou falando de uma fé mística, né? Daquela prática que a maioria da igreja vive em um limite, onde para ela a fé é a dependência de alguém, dependendo de um sistema, a dependência de alguma prática, né? Se você pegar a história da religião, a história da igreja, a igreja ela foi se prostituindo, porque ela foi se misturando no decorrer dos anos, e muitas práticas do hinduísmo hoje fazem parte da igreja romana. E muitas dessas práticas, quando a igreja começou a reforma no século XV, elas foram trazidas até hoje. Se você pegar, fazer um estudo sobre as campanhas, o que é uma campanha? O que é a diferença de uma campanha para uma novena? Você percebe que não tem muita diferença nenhuma, né? Qual a diferença aí de um sinal da cruz ou de oração de um rosário para 7 semanas, para não sei quantas semanas? Você percebe que as coisas muitas vezes só mudam de nomes. Mas a prática espiritual, ela te leva a ter um relacionamento direto com Deus. E todo relacionamento com Deus, não existe um relacionamento com Deus fora da palavra. Não existe um relacionamento com Deus sem a palavra. Não existe um relacionamento com Deus onde a palavra não funcione, onde a palavra não seja ativa, onde a palavra não faça diferença, onde a nossa condição, a nossa convicção, seja o funcionamento da palavra e o funcionamento da verdade. O que Paulo fala aqui? Nós não podemos nada contra a verdade, a não ser a própria verdade. Então, o que estabelece o funcionamento na nossa vida é a verdade de Deus. Fala comigo, o que estabelece? Todo mundo fala, o que estabelece o meu funcionamento no Evangelho é a verdade de Deus. Não tem prática mística que te mude, não existe comportamento que te mude, não existe ninguém que possa mudar você, por mais poderoso, espiritual que seja um homem de Deus, esse homem de Deus não pode acrescentar nada na tua vida, porque o teu crescimento vai estar 100% ligado ao tanto que você se envolve com a palavra. Eu só tenho de Deus aquilo que eu pratico, eu sempre digo isso, né? Não tem pra cá, não tenho dito. Mas eu sempre disse isso com muita frequência. Eu só tenho de Deus aquilo que eu pratico. A verdade de Deus ela só funciona em mim à medida que eu mergulho nessa palavra, à medida que essa verdade ela faz parte da minha vida, à medida que essa verdade ela faz parte da minha história, do dia a dia. Pois não precisa responder, responda para você mesmo. O que, que você fez hoje? Do que você se alimentou hoje? Quanto tempo você deu para a palavra hoje? Quanto tempo você deu para a oração hoje? É isso que governa você. É isso que vai fazer com que você vá durma tranquilo. É isso que vai fazer com que você amanhã levante tranquilo. É isso que vai fazer com que você tenha segurança contra a enfermidade. É isso que vai fazer com que você tenha segurança contra todo e qualquer ataque do diabo. Porque o crente que acha que o diabo não vem contra ele, ele não conhece a palavra de Deus. Veio contra Jesus, querido. Várias vezes, quando Jesus estava jejuando 40 dias no deserto, o diabo foi lá, não se sabe se pessoalmente, na mente dele, mas o diabo ali apareceu, e de todas as formas, de todas as maneiras, o diabo tentou destruir Jesus, tentou fazer com que Jesus voltasse atrás no seu chamado, tentou fazer com que Jesus renunciasse àquilo que ele veio fazer. E o que, que Jesus fez com o diabo naquela guerra de 40 dias de jejum? Ele usou o quê? Palavras, vai lá em Mateus capítulo 4, Satanás está escrito, Satanás está escrito, Satanás está escrito. Então a persistência de Jesus na proclamação, na declaração e na confissão da palavra fez com que o diabo fugisse, fez com que o diabo recuasse. A única coisa que vai fazer com que o diabo recue da tua vida é a forma e a maneira como a palavra está entranhada dentro de você. Tocar em você ele não pode por causa do sangue de Jesus. Nós somos intocáveis. A partir do momento que nós somos marcados, tocados, cobertos pelo sangue de Jesus, Satanás sabe que não pode tocar em nós. Agora, a arma que ele tem, querido, para nos tirar do ninho da verdade, a arma que Satanás tem para nos tirar da condição da verdade é a mentira. Ele precisa fazer você crer, você entender que a palavra não vai funcionar. Ele precisa fazer você entender de alguma forma, de alguma maneira, que a palavra, ela não é tudo aquilo que você pensa, ela não é tudo aquilo que você imagina. Então, quando Paulo fala de fraqueza aqui, ele fala que quando ele é fraco, ele se torna forte. Ele fala, nós não podemos nada contra a verdade, a não ser a favor da própria verdade. Porque se a verdade não funcionar na minha vida e na tua, querido, nós estamos enrolados, estamos no sal. E a prática diária, à medida que você mergulha nessa palavra, que essa palavra muda você, que essa palavra transforma você. Esses dias eu tenho usado o Facebook da pastora Val, eu não tenho, eu comecei a postar, tem gente que já percebeu que sou eu, Muita gente fica boiando, ô pastora, fica mandando um recadinho pra mim, Pastora não, sou eu, Então eu nem respondo, quando respondo eu falo, é outra metade dela, não é a pastora, mas tem gente que percebeu de longe que sou eu que estou postando. Gente, eu nunca vi tanta porcaria postada pro crente. Assim, dá nojo. Eu lembro porque eu parei de usar esse trem há um tempo atrás. Você tá ali postando a palavra, Você percebe que alguns curtem, Comentam, Mas tem algum. Agora, joga uma foto, joga uma piada. Em 10 minutinhos você tem 300 curtições. É assim ou não é? Então, você é aquilo que você come, você é aquilo que você vive, você é aquilo que você pratica. O tanto que você mergulha na palavra é o tanto que você vai funcionar nela. O tanto que você mergulha na verdade é o tanto que você vai funcionar nela. O quanto a verdade fazer parte de você, fazer parte da tua vida, fazer parte da tua essência, é exatamente nessa mesma quantidade que você vai funcionar, querido. Porque quando a guerra vem, quando a dificuldade vem, quando a luta vem, é a palavra que vai te sustentar. Por mais que você ligue para o irmão te cobrir, orar por você, cobrir você em amor, e todos nós temos a obrigação de fazer isso, Mas não é isso que vai mudar você, não é isso que vai fazer você funcionar, não é isso que vai fazer você ter vitória. O que vai fazer você ter vitória é o quanto que a verdade funciona na tua vida, é o quanto a prática da verdade está entranhada dentro do teu interior. Porque quando Satanás confronta Jesus, Jesus ele vai direto na palavra. Tem um outro texto em João, não me recordo agora exatamente o capítulo, né? Mas quando Jesus está ministrando para os seus discípulos, ele de repente para. Ele fala, olha, vamos parar por aqui que está vindo aí o príncipe deste mundo. E ele faz uma declaração e ele nada tem em mim. Então a pergunta é, o quanto ele tem de você? O quanto que o Senhor tem de você? O quanto que o mundo tem de você? Então por isso que Paulo fala, né? Para nós analisarmos se nós somos aprovados, né? Ele fala da aprovação e ele fala da aprovação da fé. Note que ele está falando de verdade, ele está falando de fraqueza e ele está falando de uma fé. A nossa fé tem que ser provada. E ele fala, se é que vocês já não estão reprovados. Ele fala, tomara que vocês não estejam reprovados. Então Paulo está falando dessa verdade, do funcionamento da verdade na vida do crente. O quanto que a verdade tem em você, o quanto que a palavra tem em você, o quanto de Deus existe em você. Agora vamos para o outro lado, o quanto do mundo tem dentro de você, querido, o quanto de porcaria tem dentro de você, o quanto da Rede Globo tem dentro de você, o quanto de Babilônia tem dentro de você, porque Babilônia, quando a Bíblia fala de Babilônia, ela fala do sistema. Babilônia representa o mundo, representa o poder político, representa todo o sistema mundial. E a Bíblia diz, Apocalipse 18, sai dela, povo meu. A Bíblia nos manda sair, mas a igreja ela faz o caminho contrário, porque a Bíblia manda sair, mas a igreja está querendo entrar. Ela está entrando, ela está lutando para ocupar espaço, ela está lutando para adquirir poder, para adquirir riquezas, para adquirir influência. E toda a nossa influência, querido, se não for mediante a palavra, é lixo, é trapo de imundícia. Quando o profeta Isaías, Deus, através do profeta Isaías, fala o seguinte para a nação de Israel. As vossas obras, para mim, são como trapos de imundícia. Que obras são essas? Todas essas obras são obras que nós trazemos ou construímos para substituir a palavra na nossa vida. O que te governa? O que te sustenta? É o Senhor ou é o dinheiro? É o Senhor ou o dinheiro que te sustenta? Que a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor, e nada, você depende do dinheiro ou depende do Senhor? Então, a partir do momento que você tem que abrir mão da verdade por causa do dinheiro, tem alguma coisa errada. Então, Paulo fala, olha se vocês não estão aprovados. Que o dinheiro é para ele ser bênção na minha vida, não maldição. O dinheiro ele precisa ser uma fonte de recursos na minha vida, para investir na minha vida, mas para investir no reino de Deus também. Mas tem gente que faz do dinheiro o seu Deus. Tem gente que não funciona sem dinheiro. Tem gente que fica desesperado com dinheiro. Querido, nós temos que ir no banco para dar conselho financeiro para o gerente, mas muitas vezes é o gerente que tem que nos aconselhar, né? Tem que nos surrupiar, né? Porque o dia que o banco te oferece algum favor, na realidade ele está te enterrando, né? O banco não faz favor para ninguém. Quando ele te faz alguma bondade, na realidade, quem está ganhando é ele. Ele não quer matar a galinha dos ovos de ouro, né, que somos eu e você. Então ele quer nos manter vivos, mas extrair de nós o maior volume de ovos que conseguir. Então, um dia que eu sento no banco, eu dependo do gerente de banco para me dar conselho, tem alguma coisa errada. Então, acho que somos nós, temos que sentar lá e dar conselho para ele de como é que se funciona financeiramente. Porque a economia de Deus, ela é muito diferente da nossa. Na minha e na tua, 2 e 2 são 4. De Deus, não. 2 e 2 pode ser 1 milhão. Porque para Deus, 1 real e 1 milhão é a mesma coisa, querido. Então, Paulo fala da aprovação na fé. Será que vocês não estão reprovados já? Será que, de fato, vocês estão aprovados na fraqueza de vocês? Por que na minha fraqueza? Porque quando eu sou fraco, eu dependo do Senhor 100%. Quando eu sou fraco, eu dependo 100% da palavra, eu dependo 100% da verdade. Quando eu sou fraco, eu sei que eu não vou conseguir fazer nada, mas o Senhor pode. Quando eu sou fraco, eu sei que eu não tenho recurso, mas que o Senhor tem. Quando eu sou fraco, eu sei que eu não vou vencer o pecado, mas eu sei que o Senhor já venceu por mim, a vitória sempre vai ser nossa. Então, quando Paulo fala da nossa condição de fraqueza, riqueza, ele está dizendo para nós não olharmos para as nossas fontes de recursos naturais que todos nós temos, mas para aprendermos a olhar para o Senhor, porque toda a fonte de recursos da vida do crente está no Senhor. O dinheiro não pode te governar, quem tem que te governar é o Senhor, querido. O dinheiro não pode ocupar o lugar do Senhor na tua vida. O lazer não pode ocupar o lugar do Senhor na tua vida. Né? Nada pode ocupar o lugar do Senhor na tua vida. O Senhor, ele tem prioridade absoluta dentro de nós. Então, vamos olhar financeiramente como nós estamos. Será que as nossas finanças estão nos levando para Deus ou nos afastando do Senhor? Será que a nossa fonte de recurso é Babilônia? Será que eu sei que para mim ganhar dinheiro eu tenho que me enfiar cada vez mais num sistema babilônico, maligno, que está fadado à destruição? Ou eu tenho que aprender a depender do Senhor? A Bíblia diz que Salmo 127, que inútil vos será levantar cedo para comer o pão que penosamente granjeastes, conquistastes, né? Fala, mas os seus amados ele dá enquanto? O que é dormir aqui? É descansar, querido. Por que descansar? Porque nós dependemos do Senhor. A Bíblia diz que Paulo fala em Colossenses algo assim tremendo. Eu até postei, estava meditando e acabei postando. Né? Diz que vós já morrestes em Cristo. Quem está morto em Cristo aqui? Qual que é a bom do morto? Morto não reclama, morto não fermenta, morto não murmura. O que morto faz? O que morto faz? Só descansa. Morto pode furar o sinal vermelho, quando vai enterrar lá, não vai ser mutado. Entendeu? O morto para, todo mundo para, tira o chapéu pro cara. Então é essa a condição que Deus quer nos levar, de morto. Porque quando eu estou morto, eu perco a minha própria vontade, eu perco os meus argumentos. Então o sentido de morto aqui é de descansar no Senhor, é de depender de Deus, é de saber que Deus está no controle de tudo. Então quando Paulo questiona o funcionamento da nossa fé aqui, ele fala, vocês precisam analisar se vocês não estão reprovados, vocês precisam analisar se a fé de vocês está viva. Será que vocês não estão reprovados? Será que o evangelho está funcionando? Será que a palavra, será que a verdade está funcionando na vida de vocês? Eu citei aqui um exemplo financeiro, mas tem tanta coisa, querido, tem tanta coisa. E a gente vive a nossa própria vida e acaba esquecendo que nós precisamos aprender a depender de Deus em tudo. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos supre. É a verdade que precisa governar a minha vida. Quando eu entro num caminho de orgulho, achando que eu sou alguma coisa, que eu posso fazer, que se eu não fazer ninguém faz, que eu sou o cara, eu entro num caminho de morte. Por quê? Paulo disse, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque eu sei que quando eu sou fraco, eu dependo dele, querido. Financeiramente, eu não consigo resolver mais minha vida. Eu não consigo mais manter o meu casamento em pé. Eu não consigo mais educar os meus filhos. Até porque o sistema hoje foi aprovado no Congresso, né? A lei da palmada. Você, como homem, vai para o Senado ainda, vai para a presidência. Mas você, como homem, Deus, se você disciplinar teu filho, alguém denunciar... E quem denunciar não precisa nem se identificar. Você pode ser preso, você pode perder a guarda do teu filho, sabia? Você vai fazer o quê? Obedecer a Babilônia ou obedecer a palavra que manda você corrigir o teu filho? E aí? Nós caminhamos para isso, a sociedade caminha para isso, querido. Para a Babilônia governar 100%. O sistema babilônico vai governar esse planeta 100%. O Brasil não é diferente de outras nações que, se você percebe, você não imagina como a igreja funciona hoje nos Estados Unidos. Hoje um pastor não pode declarar que alguém foi curado. Se alguém foi curado, ele precisa chamar um médico, o médico tem que declarar, ele não pode. Ele pode ser condenado por charlatanismo. Agora vai, vamos obedecer Babilônia ou vamos obedecer a palavra? Ninguém pode nada contra a verdade, a não ser a favor da própria verdade. Os meus filhos são criados hoje. Mas eu tenho netos, e os meus filhos vão corrigir os meus netos, porque são homens de Deus, são mulheres de Deus. Eles decidiram não obedecer a Babilônia, decidiram obedecer o Senhor. É melhor eles serem corrigidos agora do que a polícia ter que corrigir amanhã, né? Eu sou a favor da vara e da juventude, né? A vara, a varinha, aquela varinha, de preferência a varinha fininha, sem nó, do que... umas três aí no bumbum de alcântara, você não imagina a alegria que faz. A Bíblia diz que quem não retém a vara do seu filho, poupa a alma dele do inferno. Deixa a Babilônia ir para os infernos, fiquem dos infernos com todos os políticos que defendem esse principado maligno. Nós vamos continuar obedecendo o Senhor, obedecendo a verdade. Vamos pagar o preço que precisamos pagar, mas nós vamos obedecer o Senhor. Porque é a verdade que vai nos governar, querida. É a verdade que vai nos sustentar. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Por quê? Porque eu dependo do Senhor. Que a minha força, ela não empurra nada. A minha força motriz, ela é negativa, ela é recuativa. Ela não tem poder de tração, ela não consegue levar nada para frente. Mas a palavra tem esse poder. E toda força está na palavra, toda força está na verdade, toda força está naquilo que Deus diz, naquilo que Deus estabelece. E quando nós decidimos estabelecer a nossa confiança na palavra, a nossa confiança na verdade, tudo vai funcionar. Então Paulo fala aqui, vamos ler de novo o texto. No verso 5, né? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado. Uma palavra dura, né? Está falando para uma igreja aqui que tinha todos os dons em operação. Uma igreja que se orgulhava, que tinha manifestações de línguas, tinha profecia, tinha dons de cura, tinha reteté, gente cortando laço para tudo quanto é lado. O Paulo precisou até mandar uma carta para organizar. Pera aí, ó, fala em línguas aí, de cada vez. Então, quando não tiver interpretação, melhor todo mundo ficar calado. Paulo fala ali de todos os tipos de oração em línguas, né? E não abre mão da oração em línguas para edificação, que é aquilo que a gente mais prega aqui. Mas Paulo fala para a igreja, para o dono, depois no final da carta, Paulo fala, será que vocês não estão reprovados, não? Será que a fé de fato funciona na vida de vocês? Será que a verdade está funcionando na vida de vocês? Paulo chama essa igreja de menino. Capítulo 3, quando ele fala do amor, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino. Ele falou, mas agora grande, adulto, eu deixei as coisas de menino. Ele falou, passei a ter um comportamento de homem maduro. Está falando para uma igreja onde tinha todos os dons em operação. Então a maturidade ela não está ligada aos dons, a maturidade ela está ligada à palavra. A força não está ligada nos dons, a força está ligada na palavra, porque quando nós funcionamos na palavra, nós operamos nos dons, nós operamos na força, nós operamos nos milagres, mas, querido, é o nível de maturidade do funcionamento da palavra, da verdade na minha vida que vai fazer eu funcionar em tudo. E a força da minha fé, a segurança da minha fé, vai estar 100% nisso aqui. Provar a fé de vocês, Paulo fala. Será que vocês não estão reprovados, não? Será que vocês estão funcionando? Como ele é duro com a igreja de Corinto por causa de alguns posicionamentos errados, né? Nunca menospreze, querido, a palavra, a verdade de Deus. A tua vida depende disso. O teu funcionamento depende disso. O teu casamento depende disso. A educação dos teus filhos depende disso. A tua vida financeira depende disso. Tudo na tua vida depende do quanto você está mergulhado na palavra, na verdade de Deus. Essa verdade que vai mudar você, que vai estabelecer você, que vai fundamentar você em Deus, que vai fundamentar você na segurança da verdade, que vai fundamentar você num caminho de funcionamento, onde as coisas vão acontecer, onde as coisas vão ocorrer. Que, querido, desânimo, vem. Você acha que eu não desanimo também? Agora, o meu desânimo não dá direito de passar por cima de ninguém. Não me dá direito de desrespeitar os meus líderes. Meu desânimo não me dá o direito de abandonar o barco no meio do caminho, de sobrecarregar outra pessoa. Todos nós podemos desanimar na nossa caminhada. Mas Paulo fala aqui, o fato de eu ser fraco tem que funcionar para que eu me torne forte, porque o fato de eu ter fraqueza, eu preciso mergulhar em Deus, eu preciso mergulhar na verdade, eu não posso deixar a fraqueza me governar, não posso deixar a fraqueza tomar conta de mim, eu não posso deixar a fraqueza ser senhor da minha vida. Porque numa condição em Deus, o que precisa funcionar em mim é a verdade. A verdade vai fazer eu triunfar, a verdade vai fazer eu caminhar. Quer ver? Volta um capítulo atrás aí. capítulo 12. Achou? 12, verso 7, né? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na... A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O que o Paulo está dizendo aqui? Está falando aqui? Dependência. Não quero você vencer as tuas limitações com a tua força. Impossível. E quando Paulo fala, se você ler desde o comecinho, Paulo fala de gloriar-se no Senhor. O que é gloriar-se no Senhor? É eu saber que em Jesus tudo está feito. Eu não posso me gloriar, me vangloriar, né? Achar que eu sou o cara. Eu vou me gloriar do Senhor. Foi Ele que fez, não fui eu. Deus, ele não justifica você pelas tuas obras. Ele justifica você por aquilo que Jesus fez na cruz. Como também Deus não te condena pelas tuas fraquezas. É isso que Paulo fala, se eu me gloriar, eu vou me gloriar na cruz de Cristo, eu vou me gloriar no Senhor. Né? Porque ele começa a falar de algumas revelações, de algumas coisas, ele foi arrebatado, imagina um camarada foi arrebatado até o terceiro céu, ele fala que ele viu coisas, ele fala que ao homem não é nem lícito dizer. Ele viu coisas lá que Deus não permitiu que ele ministrasse para nós, que ele colocasse nas epístolas. Fala, para mim não gloriar disso, o Senhor permitiu um ataque, não se sabe exatamente o que foi. Mas um ataque, ele fala, mensageiro de Satanás, e eu pedi, Senhor, me livra disso. O que Deus fala para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo, fica quietinho e depende de mim. Paulo, fica quietinho e depende da minha verdade. Sou eu, sou o Senhor. Eu tenho controle de tudo. Eu vou tirar o teu espinho na hora que eu achar que eu tenho que tirar. E se eu não quiser tirar, eu não tiro. Aí fica aqueles crentes de bico com Deus, né? Magoadinho. Não prospera. Por que que não prospera? Porque não funciona. Por que não funciona? Magoadinho com o irmão, com a irmã, com o pastor, com o líder. Magoadinho. Senhor, me livre, Senhor. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Enquanto você não aprender a perdoar, você vai viver espinhudo mesmo, querido. Enquanto você não aprender a dar o outro lado, você vai viver cheio de espinho mesmo. Enquanto você não aprender a andar a segunda milha, você vai viver cheio de espinho. O que eu preguei domingo? Que o evangelho é perda. No evangelho você não ganha, no evangelho você perde. Quando você perdoa, você perde. Esse teu exemplo daquele livro, até orientei os irmãos a ler esse livro. Quando você perdoa, você perde. Quando você vem para o evangelho, você perde. Porque no evangelho você entrega tudo. Você entrega a tua dignidade. Você entrega as tuas obras. Porque é tudo Ele que faz. Tudo Ele que fez. Então Isaías chama, Deus através de Isaías chama as obras de Israel de trapos de imundícia. As obras de vocês, tudo aquilo que vocês fazem para conquistar um lugar na fé é trapo de imundice. Querido, vamos olhar em 700 anos antes de Jesus, o que era trapo de imundice? Sabe o que é trapo de imundice que Isaías quer dizer aqui? Vou dizer para quem não sabe. Hoje as mulheres usam modes, né? Eram os trapos de imundice. As mulheres usavam panos, e esses panos eram chamados trapos, nos dias delas, esses panos eram chamados trapos de imundice. Deus compara as nossas obras para conquistar a fé, para conquistar alguma coisa no reino, para caminhar no reino, como trapos de imundice. Só serve o quê? Pra, não dá nem para lavar, reaproveitar. Ou alguém aqui reaproveita mods. Usou, jogou fora, mês que vem tem que pegar pano novo, que aquele não serve pra morar. Tinha que queimar. Aliás, havia uma lei, a mulher tinha que queimar aqueles panos. Não podia nem jogar fora. Então, as obras que tentam substituir a fé, Deus chama de trapo de imundícia, porque não substitui. Então, o evangelho ele é um caminho de perda, porque no evangelho nós entregamos tudo, querido. Vamos caminhando, vamos entregando, dando a segunda milha, dando a fase, dando a túnica, dando a capa. E você vai perdoar. Passou quantas vezes? A Bíblia diz 70 vezes 7 por dia. Quanto? 490 vezes. Mas se você estudar um pouco mais o sentido aqui, a tradução portuguesa não ajuda muito, não é por dia. Ali Jesus diz o seguinte, quantas vezes for necessário, eu sei, se você precisar perdoar 490 vezes por minuto, você precisa perdoar. Sabe por quê? Porque o evangelho é perda. O evangelho é entrega. O evangelho é o caminho da honra, mas o caminho da honra passa por um caminho da perda. Por isso que Paulo fala aqui, vocês precisam analisar a fé de vocês. Será que vocês estão aprovados? Então nós precisamos questionar, querido, questionar a nossa fé, questionar o nosso comportamento, questionar a nossa condição. Até onde eu funciono em Deus? Sabe o que é pior? Fugir não resolve. Porque se você foge, você não muda o princípio. Você vai carregar isso para onde você for. Tem um camarada, tem, foge de casa, larga a mulher, né? Larga a família, larga o emprego, larga a igreja, ele vai largando. Qualquer situação de confronto é melhor largar e ir embora. Será que vocês estão aprovados? Será que a verdade de fato está funcionando em vocês? Porque as vossas obras não podem justificar vocês. Então Paulo aqui, Deus questiona, Paulo tenta, né? Eu preciso, eu sou o apóstolo Paulo. Me tira desse espinho. Paulo, minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Então você imagina o que Paulo viu ali, imagina como devia estar aqui, o coração dele, a alma dele, né? De repente Deus permite uma situação para baixar a bola do cara. Ele fala para que não me ensoberbecesse. E o texto que nós lemos aqui é a continuação desse aqui. A Bíblia, a divisão em capítulos, ela atrapalha um pouco. Paulo está dentro do mesmo assunto ainda. Então, questão, continuando aqui. A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou. Eu vi uma ministração no rádio esses dias. Vocês vão saber, eu não perco tempo com programa de rádio e televisão, porque eu acho que isso é atraso de vida. E você está ouvindo um programinha que vai te dar uma palavra dúbia, entra no site do Ouvir e Crer, outros sites aí, escuta uma palavra de fé que muda a tua vida. Mas não fica se enchendo de porcaria, não. Mas peguei essa coisa ali, papai, você começou a ouvir. Gente, o cara falando literalmente, né? O crente que tem luta, dificuldade, passa privação na vida, ele ainda não conheceu Jesus. É, precisa dizer isso para Paulo, né? Paulo não deve ter conhecido Jesus muito, muito não, né? O crente que passa dificuldade não conhece a Deus. O crente que passa lutas e tribulações e não conhece a Deus. O camarada desse não conhece a palavra, né? Aí, voltando aqui o que Paulo diz, né? Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas. Como é que Paulo venceu as fraquezas dele? A resposta está lá em Romanos 8, 26. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito assiste às nossas fraquezas e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo declara que tem fraqueza. Tinha mesmo. Se você estudar a vida do apóstolo Paulo, Paulo teve uma situação com o Marcos, ele quase bateu em Marcos. Paulo era colérico, né? Eu sou fichinha perto de Paulo, né? Paulo era colega, ele quase bateu em Marcos, né? Paulo ficou 16 anos sem falar com Marcos. 20 anos, perdão. Ele se recusou a viajar com Marcos, né? Esse cara é traidor, esse cara é um traste. Comigo ele não vai, comigo ele não anda. 20 anos depois ele escreve para Timóteo, estou precisando de Marcos aqui, acorde eu aqui. Preciso acertar algumas coisinhas com ele, né? Paulo fala nas fraquezas, nas injúrias. O que é injúria, gente? Quem nunca foi injuriado aqui? Ele está falando de calúnia, né? De mentira. Né? Tem gente que tem prazer nas injúrias, né? Tem gente que tem prazer de cutucar a ferida dos outros, né? Fala, irmão, você também tem telhado de vidro. Todos nós temos. Então, cuidado com as injúrias, queridos. Muitas vezes a gente condena alguém por causa de um pecado. Amanhã a pessoa, ela faz o caminho de volta para Deus como se não tivesse existido. Só que você lançou uma sentença sobre a pessoa. Você lançou uma sentença no mundo espiritual. Então o problema vem sobre a tua vida. Eu estava conversando com a irmã ontem. Irmãzinha, nós estávamos conversando, eu e a Val, e nós falamos sobre algumas situações de pessoas que lançaram algumas coisas sobre ela. E eu lembro que quando eu chamei a atenção dessa pessoa, eu falei, cuidado, querido, que a palavra é um bumerangue, tá? Cuidado que o bumerangue, ele vai... Quem conhece bumerangue? O bumerangue vai... O que que acontece? Ele volta. Fala, tem uma palavra, é um bumerangue. Cuidado quando você lança uma sentença sobre alguém. Cuidado quando você lança uma injúria sobre alguém. Ah, é uma verdade, é, mas amanhã a pessoa faz um caminho de volta, deixou de ser verdade, que para Deus é como se nunca houvesse existido o pecado. O caminho de volta nos limpa, o caminho de volta nos purifica, o caminho de volta nos ressuscita dos mortos, o caminho de volta nos tira da lama. Impossível fazer o caminho de volta sem quebrantamento, sem humilhação. Só quando você lança uma injúria, né? Paulo fala aqui nas injúrias, quem de nós temos injúrias? Nas necessidades. O grande apóstolo Paulo passou a necessidade, gente. Lá no texto ele fala que Deus supriu cada uma delas. Uma das igrejas que mais abençoou Paulo foi a igreja de Filipenses. Paulo escreve na carta agradecendo, olha, o que vocês mandaram para mim, Gálatas também, né? O que vocês mandaram para mim está sendo suficiente, está até sobrando. Eu estou até usando para estar abençoando outras pessoas também. Então ele fala nas perseguições, não precisa nem... perseguição aqui, né? Nas angústias por amor a Cristo. Gente, você sabe o que é angústia? Meu Deus do céu. Eu nunca imaginei que ia passar por angústia na minha vida. Passamos há uns 2 anos atrás, misericórdia, então, deu vontade de se matar. É, dá vontade de se matar, gente. Mas é nas angústias que o Senhor está lá. É nas angústias que o Senhor nos dá colo. É nas angústias que a gente aprende a depender de Deus. É nas angústias que o Senhor nos ensina o que é misericórdia. É nas angústias que o Senhor nos ensina o que é graça. É nas angústias, querido, que o Senhor nos ensina a caminhar na dependência dEle. Tem gente que não consegue fazer esse caminho. Tem gente que quando pensa... A gente fala tanto de paternidade, né? Paternidade espiritual, né? Você quer um pai ou você quer um Deus? Tem gente que quer um Deus. Né? Tem gente que quando vê o pai dele lá bêbado, nu, né? Como Noé, faz que nem cão, né? Vai lá e descobre e detona, né? Tem gente que vai lá, ama e cobre, né? E protege. Então tem gente que quando vê o pai nu, bêbado, rebenta ele, ó, abandona, vai embora. Tem gente que fala, é meu pai, continua sendo meu pai. Ele cuidou de mim, agora eu vou cuidar dele. É disso que Paulo está falando aqui, querido. É disso que Paulo está falando. Os irmãos que já viveram situação de angústia sabem o que eu estou dizendo. E tem coisas que nós só aprendemos passando, tem coisas que nós só aprendemos vivendo, tem coisas que nós só aprendemos, por isso que o Senhor permite. Então Paulo viveu tudo isso. Então tinha autoridade para ministrar, para falar sobre. E de ouvir de Deus, a minha graça te basta. A única coisa que você precisa é da minha graça. Imagina Davi. Fugindo de Saul, correndo risco de morte. Ele ouviu isso de Deus durante anos. Davi, a minha graça te basta. Por 2 vezes teve Saul na mão. Com todo o direito de matar Saul, mas ele lembrou de Deus. A minha graça te basta. Não faça justiça com as suas mãos. Deixa que eu construa o teu reino. Então quando você aprende a esperar, quando você aprende, querido, a depender de Deus... Quando você aprende a ser governado pela verdade, quando você aprende a abrir mão para que a verdade seja Senhor na tua vida, quando você analisa determinadas coisas, será que eu estou aprovado? Não, eu estou falhando aqui. Espera aí, aqui eu tenho que ir para Deus. Aqui eu preciso mergulhar. Aí Paulo fala, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então, quando eu entro num caminho de dependência, quando eu saio do meu caminho natural, quando eu saio do meu caminho das minhas fraquezas, quando eu saio do caminho das minhas possibilidades, e eu mergulho na verdade, essa verdade ela vai me condicionar, essa verdade vai me transformar, e essa verdade vai me levar a caminhar em vitória. Enquanto nós não aprendemos a fazer esse caminho, nós pagamos um preço muito caro. Ficamos aqueles crentes meninos, né? Tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Musiquinha ridícula, né, gente? Pode ter sido bom há 40 anos atrás, né? Isso é um prêmio à incompetência, um prêmio à imaturidade, né? Você pode tropeçar, mas se vangloriar disso, né? Quem se gloria, Paulo fala, vou me gloriar no Senhor. Eu nunca vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu vou me gloriar no Senhor, vou me gloriar na verdade. Eu me vou gloriar nele que é forte. As minhas fraquezas, eu vou subjugar cada uma delas à verdade. Por isso que Paulo fala, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Amém?